Rocha. Ela fez as malas, foi embora sem dizer adeus. Bateu uma deprê, um calafrio, o que fazer? Um frágil coração não vai aguentar. Pediu a guarda das crianças, dividiu os bens. Minha vida virou pelo avesso, disse que acabou, amor, e que não terá mais volta. Me enganei em dizer que homem não chora. É uma combustão de sentimentos, dói. Você é o remédio que vai me curar, e o sintoma é a solidão. Tenho muita saudade de nós dois juntinhos, o flashback das noites de carinho. Ai, como eu quero você de volta, volta. Serei feliz quando entrar por essa porta. Eu tô sofrendo tanto, nem sei mais viver. O mundo gira, eu não aceito te perder. De repente as lágrimas se incorporam. Já faz um mês e eu aqui perto a porta. Queria tanto acalmar meu coração, trazer à tona o sentimento da paixão. Volta, refaz as malas, que eu quero te sentimentos dói. Você é o remédio que vai me curar, e o sintoma é a solidão. Tenho muita saudade de nós dois juntinhos, o flashback das noites de carinho. Ai, como eu quero você de volta, volta. Serei feliz quando entrar por essa porta. Sofrendo tanto, nem sei mais viver. O mundo gira, eu não aceito te perder. E de repente as lágrimas se incorporam. Já faz um mês e eu aqui perto a porta. Queria tanto acalmar meu coração, trazer à tona o sentimento